Alpha Mike, Delta 8, Charlie 3, Kilo Base, Victor Charlie, Delta 1, Kilo Charlie, Delta 7. Alpha Mike, Delta 19, colados 37, chame controle de elevador na frequência 120, decimal 80. 08, bom dia, boa 759. Salvador, bom dia, boa 759. Bom dia, boa 759, contato radar na decolagem, sotovia, saudação 1 para o nível 300. 7, possibilidade de luta, né, presente, boa 759. Liga da presença, sobe a 360, sem restrição, igual a 9759. Para 4 mil pés, a gente ativa no 020. Para 4 mil pés, 020, 090. 092, então trago em sua posição 1 hora, 20 milhas, com rumo sudeste. Passando 2 mil pés em ascensão a 3 mil pés. O equipamento é um Papa Alfa Tango 4. 092. Gente, mantemos 4 mil, gol 1092, obrigado. Eu tenho controle. Escuta só. O motivo da extensão de 3 mil. Com o tráfego de sua posição 11 horas, 17 milhas. Como Nordeste, passando o tempo de 7 para 4 mil pés. Um Boeing 737-87 acompanha a Globo. Atenção, liga o carro até o Zulu, até o meu, vamos ser chamado de pouso em Guarani. Suba e mantenha o nível 340. 340 restrito, boa 759. Na aproximação, agora a contato visão. A gente é o altímetro 1020. Fazendo a transição, tá? 4720. Vitor Tchelo, tem estimado de pouso em Conquista? Ah, estimado de pouso em Conquista, zona 1135, senhor. Vitor Tchelo, 1135? Ah, é só 1125, 1125, Vitor Tchelo, tchau. 1-1-2-5, copiado, autorizado direto Conquista, mantendo a restrição de 3 mil pés, Vitor Tchalotel. Autorizado direto Conquista, mantendo a restrição de 3 mil pés, Vitor Tchalotel. 753, autorizado com o Hospital 90, reto no 40 graus, 109. Autorizado 10, tá? 4753. Você pode prosseguir a cedo? Aqui, vamos para 280, isso no 020. 920, 4306, 1909, 1909. Vitor Tchera Pé, direto, conquista, pé livre, sinfone, 100, Vitor Tchera Pé. Meu Mike é tudo autorizado, então a gente não segue a porta linha do ponto. Olha o gráfico, controle de fala, frequência no 2, 1, 2, 9. 3, 8, 3, 8, 3, 5, bom dia. Bom dia. A palma da manhã do Zulu autorizada, a colagem custo no 7, 100, no 6, 0 graus, 1, 4, 2. Romeu, Mike Eco Sulu, decolado aos 4-5, mantenha o número 7 corredor a checha, no controle de rotação na frequência 120, decimal de 0. 120, decimal de 0, controle, bom dia. Tráfico estado autorizado com o sistema 0, tanto no 60 graus e no 39, ajuste altímetro no 020. O Control da Rota, olha o Macatinho, mantido 57. Sexta, para o Brasil, para o Delta, mantém as condições visuais, mantém o código 0150. Na minha escuta, o Brasil, para o Delta. Não copiei. 02, copiado. Victor Hotel Charlie Salvador. Tá passando o Victor Hotel Charlie. Victor Charlie Hotel Salvador. 5.000 milhas CBS Salvador, serviço já determinado, mantém o nível de voo 00. Serviço de informação e alerta, Recife, 1-2-8-8 e a alternativa 1-2-0, Victor Charlie Hotel. Mais tempo Zulu, mantenha 1-6, sem tráfego reportado no setor, coordenação e alerta, 1-2-4-5, chama o retorno, aqui é para Zulu. Ativo, distrito do Rio Pé, estabilizado final de ano, reporte localizado estabilizado. 4-9-8-1. Rio Pé, porta final estabilizado, azul, 4-9-8-1. 981, autorizado sinal de aliança, tu em 985. Sueto 95, agora tu Marcelo, 981. Salvador, muito bom dia, azul 4981, estabilizado sinal. Azul 4981, autorizado por 10, vento 160 graus, 109. Sujeito de altímetro 1020. E 20 de pouso 4981. Posição autorizada, ingresso, táxi à direita, via pista, chame a linha de França. Azul 4981, salão 03, via direita, chame 1219. Azul 4981. Aérea 2581, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 50 graus, 09. Aérea 2581, decolada 07, chama o controle de Salvador, 1208. 1208, chamará. Controle Salvador, 0251. Sarido 2223, se aproxima da espera, 1-0, pronto. Bom dia, Sarido 2223, autorizado ali ainda, colapso pela 0, vento 150 graus, 1-0-9. Clínica, cola 1-0, 2223. Passarido 2223, decolado ao zona 4, chama o controle salvador número 0, do sinal 8. direto do Farmo. Direto lá do 226. Traffic 2 o'clock, 10 miles, Celero 030, Alfa Tango Romeo 72. Celero 223, um tráfego sobre a posição 11 horas, 9 milhas, Catango Nordeste, passando 5 mil e 54 mil pés, Airbase 30. No chama Centro Recife, frequência 1285, ao 3545. Separada, linha decola azul 2796. Autorizada, linha decola azul 2796. Autorizada, linha decola azul 2-0-8, azul 2-7-9-6, abriado. Aqui é o Zulu, mas tem as condições visuais, no litoral 2 para Atlético 3, 21 ajuste. Eu posso passar no parque metropolitano de Brito Azul, mais que o Zulu. Salvador, bom dia, azul 2796, passando 1400 pés. 2796, contato na área da colagem, sobre a via, saída Conde para 1170. Via Conde para 1170, azul 2796. Segue pela meta, fique em rádio. Tá reto. O pessoal está em fique em rádio. Também tem. Pessoal, high speed, fazer de fácil. Tá, eu tenho a high speed, né? Deve ser o cenário. Ocean 6312 on the ground, 28, with barrage, active for tropical ground control, 121 this morning. Oh, 121 is Mon Island. Ainda 79 metros, ativa o controle Aracaju, direto posição Bento. Direto Bento, azul 2796, Draco. Bom dia, São 3179, autorizado ali a decolar de Tano 0, voltou no 50 graus, 1119. A linha decolou no 0, São 3179. No avistado, foi autorizado que está no 7, vento 1,50 graus, 1,19. Entendeu? Você está falando do Tratado Delta, reporte de Zona Serra e Dia Comigo.